modo Mike Alpha TR informando o teste do rebote. Posição Singer de número 5. Sente Mike Alpha TR. Grato e um bom dia. Bruno 759, veículo 36-1935, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço, bom dia. Bola 649, autorizado até Porto Seguro nível 360, via Upsk 50 e deve DCT, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, vai cumprir o perfil de saída da El Leda, após Leda direto, o transponder 5414, frequência do controle 1-1935. Autorizado nível 360 para Porto Seguro, via Upsk 50, pista 1-0 em uso, após decolar de curva à direita. Dael Leda, depois DCT, transponder 5414 e 10935 contra o gol no 649. Posicionamento com relógio sem pressionamento e pushback, no 649. Reporte posicionamento com o 649. Saída Dael, o gol 1759. Autorizado, minha dúvida, senhor. Bono 092 estabilizado, completa final, cheque o trem, torre 1895, com pouso. 1895, grato, com certeza. Vitor, repórter ML pronto, cabeceira, zona 7. Passada do 2223, veículo 39, chame 1935, controle bom voo. Obrigado, até um bom dia. Torre Salvador, eu vou 092. 092, vento variável com 2 nós, aguarde pista livre. Vem, passando marcador externo com 092. Certo. 2223, contato radar sobre o nível de voo 180 na saída árvore. 180 árvore, solicita como final 160, senhor, por favor. Autorizado 160. 160, obrigado, passageiro. Oxané 6225, deita para 2000 pés, ajuste no 095. Pois na 10, gol 092. Olha, você vai chamar o gol no 75. Golf, confere, tá pronto a cota. até o Galeão, nível 360, decolada 1-0, curva mira, curva direita. Saída da El, Lida, após Lida, Bid, onde intercepta Y-0, ESMAP, DCT, Lúvito, DCT, Barbacena, e segue conforme a rota do plano. O transponder 5401, na frequência do controle 119-35. Eu pesulou 1-0 até aí, MAP DCT, Lúvito DCT, Barbacena DCT, Tuxi. Transponde 5401, controle 119-35, total 9885. Total 9885, protegimento com relação a impressionamento e pushback. Chama e para a cena de pushback, 9885. Bola 755, livre ingresso na Juliette, posição 03. Juliette 03, bola 755. 3 solicita em coordenação após Arbor voar direto conquista. Autorizado, 2-2-3. Obrigado. Salvador Gol 649, posição 02 para o pushback treinamento. 1649. Após o parqueamento da aeronave da companhia, à sua esquerda, está autorizado o pushback e acionamento. Afirmativo, após o parqueamento, eu livro o gol no 649. Alô, um abraço. Uno 59, chama Recife, frequência 25, Uno, secundária 1-3-3-2-5. Macaco Vitor, decolou 4-3, chamei o controle, boa. Beleza. 6-2-2-5, informação de tráfego, temos um helicóptero próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Dentro, 6-2-2-5. Controle, bom dia, o Pavão Anão, Maikeco Vitor, decolado, ascendendo para Rio Pés. Solicita proa direto para a unidade marítima. O Maikeco Vitor, possui condições visuais, confirme direto Manati. Afirmativo, Vitor. Autorizado, reporta livre no CTR. Eu, reporta livre no CTR, Vitor. Bem aqui, Mike, voo local, decola da 1-7 com a primeira curva à esquerda, vai seguir no corredor forte até 2-0 milhas, a 1.000 pés, o transponder 0116, a frequência do controle 1.19.35, frequência da torre 1.18.95. Yankee Mike para acionamento e táxi, chame torre 1-8-9-5. O 1-0-9-2 vai manter a sua Juliette. Manter a sua Juliette, 1-9-2-5. Chame 6-2-5, completa final, cheque o trem, torre 18-9-5, vou pouso. 2-9-5, bom gestão. Torre Salvador, bom dia, Xané 625, passou externo, para baixar o trabalho. Xané 625, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 3 nós. Gente, pouso 9-0, 6-2-2-5, bom dia. joga bola, azul 4234. Azul 4234, tá autorizado táxi até o traseiro do botão 612. Uruguai 649 para táxi, temos 60 a bordo, 3 horas e 4 minutos de autonomia, alterna Aracaju. Sim, autonomia e pessoas a bordo, Gol 649. Afirmativo, nós temos 60 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, alternando Aracaju. Gente, livre táxi via Índia Alfa, Monte Pereira da pista 90, nos chamar na torre 1985, altimetro 9015. De Alfa, Ponte Pereira da 10, 10895, Gol no 649. Gol 9092, vai seguir da nave da companhia de pintura Varig, vai portar o 04. Solo, Salvador, Rio 9819, sente informação Golf, Fortaleza, nível 310. Rio 9811. Foi o horário do plano? Inicialmente estava por Zuno 145, mas foi informado que foi feito uma CHG para alterando para os 1100. Oi Salvador, muito bom dia, Gol no 649, ponto perdão no 0, pronto. Chama 225, solo os 48, chama na dezena do simulado. Dezena lá, é, bom dia, Gol no 649, autorizado. Alinhar. Olha aí, manter agora no estabilidade. 234, está autorizado o táxi via parte 1 do Índia Alfa até o ponto de espera da pista 90, antes maratou em 1 no 8095, altimetro 90, 105. Salvador, Chanel 6225, bom dia. Chanel 6225, prossigo, por favor. Foxtrot. Chanel 6225, confirma o horário do plano? Vrou via Foxtrot 6225. Gente, prossiga via Alfa e chama de dois LEDs, Chanel 6225. Delta chama de dois LEDs, 6225. Mike Eco Vito, livre frequência, bom pulso. Obrigado, até a volta, 649. Lembrei que Mike, autorizado o táxi, chame no ponto de espera pronto. Na saída letra, Dael. 649, contato radar, saída 360, saída Dael. 360 na Dael, voo na 649, pode ir para o Porto Seguro? Consigo perfil. Tá, chama no ponto de espera. decolar 53, chama 935, por favor. 935, pode ir. Controle azul 4234. Salvador, azul 4234. Azul 4234, contato radar sobre o nível 350, seja pouco. Ok, 350, 4234. Passarinho 2223, chama agora o centro Recife, frequência 1260, secundário 288, bom voo. Obrigado, até um bom dia. Total 885, solicita estacionamento na posição posterior, pushback. Total 985, deve sonar, chama para o táxi. Livre acionamento, chama para o táxi. 985. Romeo 312, desce a nível de voo 050 pro EDITAP e chegada Mari. Juliette Romeu, prossiga. Sente com a sua visual de Mike Juliette Romeu. Possibilidade do 1649 Royal Yel. Siga 9891. Tem uma previsão pro plano, por uma vez, tudo bom? Nos foi informado agora que a CHG foi feita para os 1-5 da próxima. É 2 minutos, recorte, aqui é 1989. Grato, 1989. Azul 4299, desça ao nível de voo 060, chegada MAN. Azul 4234, Recife 12545, secundário 12685. 2545, 2685, 4234. Direto meu, através do parque de Pituaçu sobre a paralela, vai permanecer em sobrevoo. Sente, Marcos, direto meu. Bom dia, November Yankee Mike. Reporte alinhado e pronto na cabeceira 1-7. Canhão 1-0-5. Na 3304, acione a identificação, autorizado chegada bom, que desse mantém nível 070, altímetro 1095. Na 3312, confirme o sindicato. 312, prossiga. Confirme sua velocidade indicada, Xará. 250. Sente. Azul 4299, inicie redução para 2509. Sente. Autorizado decolar pista 17, November Yankee Mike. Vento 100 graus, 08 nós. Azul 4299, inicie redução para 2209. And I copy QNH 1015. Oceaner 63, não 2, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015. Autorizado final ILS, a porta estabilizada. Gente, 2.000 com 1.015, vai reportar estabilizado, 63, não 2. Chama o táxi. Autorizado pushback, chama para o táxi total. Matricula 05, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações. Autorizado cruzamento do campo para o November Yankee Mike. Azul 4299, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.000 pés, 1.015, azul 4299. 887. 4, eu ajuste 90, não sei. Dá pra conta, eu vou no 887. O cruzamento da Vendo Anki Mike. November Yankee Mike, chame o controle 19935. Te aguarda a cota. Agora copiei, obrigado. Salvador, total 9885 para o táxi, 3 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Campinas. Livre táxi, pátio, Mundial, 295, 1020. Livre táxi, pátio, Infa, Índia, Alfa, para o ponto de espera da 10, ajuste 1015, total 9885. 42. Zero, peso longo, 1-9, decola piso 1-0, curva à esquerda, Momo, transição frote, controle 1-9-3-5-5-4-5-1. 500, pede a parte visual com local de pouso. Campeiro Zulu, 1-9, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, Momo Frutti. Controle de saída 11935, transponder 5451 no Rio 9811. Está no faixa de carga, pronto, pushback acionamento. Autorizado, senhor táxi. Chamará pronto para o táxi 1981, garoto. Olimpo 02, antes copy. Azul 4299, pode descer para 2000. Azul 4299, desça para 2000 pés. Ajuste 10 no 5, autorizado sinal ILS, após estabilizado. Reduza para aproximação final. Cliente está reduzindo para aproximação, autorizado 2000. Azul 4299. Gol 187. 370, autorizou São 14, uniforme 58, decola da 10, o Caracaju, saída 1935, controle, e o transponder 5445 para o gol 1887. 18, 95, 63, 12. Oi, Salvador, bom dia, 6312, Del Janer, no ILS. O helicóptero está mantendo 500 pés passando duna, não irá interferir na sua aproximação. Tem que ter o tráfego de esquerda, 299. Então, a centena com 89, eu posso baixar o trabalho. Sim, pode estar. Utilizou no localizador 4299 da Azul. Azul 4299, complete o final ILS, chame torre 118, decimal 95. 2895, boa. 4299. Antena pode ser. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, a 3.2 milhas para o externo. Chapão 9885 do Clube 10, chame 1935, meu voo. 1935, bom trabalho, total. Maria Azul, número 2 para pouso, informa ali que está livre. O vento, uma centena com 8 nós. A gente aguardando para 299. Total 9885, contato radar na decolagem, subiu mantém nível 360, saída da EL. Sobe para o 360 na EL, poderia voar Leda na presente, total? Mantém perfil da saída, total 9885. Mantendo perfil total. Patão November Yankee Mike na escuta do controle. 52 autonomia alternando Teresina, pronto táxi. Fátio Indy Alfa, ponto espera 1895, 1015 Rio, boa viagem. Autorizado Pátio Índia Alfa, ponto espera 11895, 1015, o ajuste 9815. Sete acionamento, gol 1887 na posição 4, posição 3. Poder ligar a equipe de solo após o Rio, a retaguarda está livre, o 1887 no táxi. Sete após o Rio, vai iniciar o gol 1887. Tio 9, livre. Confirmando, 2109, minha frente. Autorizado o sinal ILS, a porta estabilizada. 2000, chamaremos, 3304. Pista 10 livre, seu autorizado. Livre pouso na 10 azul, 4299. 12 táxi, Alfa, repórter Anderson Juliette. Alfa, repórter Anderson Juliette, 632. Vander Yankee Mike, mantenha-se sob condições visuais, 1000 pés, corredor forte na escuta do controle. Eu pé sempre na sua escuta. Pronto, o 9083. Confins 360, Zulu 16, decola pista 10, curva direita, da Eole da Bridge, controle 1935, 5453. Autoriza 360, pista Zulu no meio, decola da 10, curva direita, da Eole da Bridge, controle 1935, aciona 5453, bônus 9083. Correto, já pronto. Continuamento. Mike Juliette Romeu, frequência livre, chama para regrão. Próxima, Juliette Romeu. 3312, vai aguardando o início do táxi da aeronave da Gol, pode fazer Juliette, portão 2. Gente, após o táxi da aeronave da frente, portão 2, Juliette. No 887 com 3:36, 87 Natal. Direita, ponto de espera, 1895, 1015, boa viagem. Direita, ponto de espera, 1895, obrigado, até volta. 6312, Juliette 2. Juliette 2, 6312. Visão localizador visual com a pistola 03304 até. 3304, complete a aprimação final, chame agora a torre 118 decimal 95. 295. São 3859, a série de identificação autorizada chegada a BOF, vê se mantém nível 050. Chame agora Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, total 9885, bom, bom trabalho. Estou autorizado pista 10, vem para uma centena com 8 nós, check 3. Vai ser travado, leve a posição 10. 3-1-0, sai da bomba. 3-1-0 da bomba. Flavana 260, Upper Zulu 10, runway 10, right turn, dial, departure, lead the position at the bridge position, Salvador 1935 and squawk code 5427, Olip 02. Runway 981, pode ir para a frota, está presente? Aguarde, Rio 981. Approved and on Militar Repro, report ready to taxi, Olip 02. Space mantém nível 060. Taxi approach, Militar April until Taxi Hotel. Taxi Hotel mantém position and stand by to cross runway 1028. Prossiga 13, bom dia. Papai Romeu Mike é com o Vitor Cente, mantenha-se a 1.000 pés, direto Itapuã, reposta no Través de Pituaçu. Chama o táxi. Apesar de chamar a táxi, 903. O trip é DLA feito para 10h40. Cópia 1015. 3304, táxi via Alfa, reporte em Sérgio Juliette. Via Alfa, reporte em Sérgio Juliette. Papa Romeu Mike Eco Vitor, sob condições visuais, deverá manter-se nos corredores Vera Cruz, 1.000 pés, reportando através de Paripas. Reportando através de Paripas, Mike Eco Vitor. Alfa Mike Lima, reduza para 250 nós. Gol 1887, decolar 222, controle 119.35. 119.35, obrigado, até a volta. Limbo 02, it's approved to cross runway 1028. Mantenha-se na prova de pelo, TRIP 5217, aguarde os vetores para interceptar a final do procedimento ILS X-Ray. 3859, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Controle Salvador, Gono 8887. Uno 887, contato radar na decolagem, civil mantém nível 370, sai da PUCA. 370, saída PUC, autoriza da presente direto para Aracaju? Aguarde coordenação com o centro Recife, 1187. Gente aguardando. Aqui, 103 a bordo, 3 horas e 4, alternando Campinas. 104? 103. Prioritaxi à direita, ponto espera, 1895, 1015, boa viagem. Direito 295, obrigado, 903. 3304, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3304. Vitor, corredor Veracruz, reporte passando através de Veracruz, ajuste da altímetro é 1015. E após Veracruz, Paripe, com P, papá. Negativo Taripe, Paripe com papá, papá Alfa Romeo Índia Papa Eco. Alfa Mike Lima, desça para nível 050. Rio 981, chama agora centro Recife, frequência 12685, alternando 12545. 2525. Decola pista no zero, então a centena 89. Aqui decola. Zero gol. Chama 015. November Yankee Mike, submantenha no 1500 pés, ajuste na 015. Azul 9978, aciona a identificação autorizada de chegada Mari, daí se mantenha nível 070. 5-2-1-0-1-5, Litos 02. Salvador, muito bom dia, o 3179, estamos com a informação Gulf, por isso é Guarulhos, 2340. Aguarda cópia, 1015. 1015, aguarda na cópia, 3179. 55 no 4, trip, copia. Trip 55 no 4, cópia. Salvador, Aracaju, 130, Gulf 677. Pista no zero, curva esquerda, saída Conde, controle 1935, transfundo 0274, 559. E pronto. 3179, cópia. A escuta está pronta. Salvador Guarulhos, 340, Zulu 16, decola pista 1-0, curva à direita, Zael Leda Bridge, controle 1-1935, 5425, TAM 3179. 20340, apela Zulu 16, decola da 1-0, com curva à direita, Zael Leda Bridge, 1935, 425, TAM 3179. Controle mantido ao 90. 0983, decola. 19083, contato radar na decolagem, isso vem mantém nível 360 CDL. Da 360, fico ordenar pro de bridge, 193. Aguarde coordenação. Alfa Mike Lima, confirme desvio de rota. Alfa Mike Lima, desce para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Confirme se tem condições de ir para o apelo. Por quanto, quantas milhas irá manter esse desvio, Alfa Mike Lima? Gente, Alfa Mike Lima, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Alfa Mike Lima, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda pela 180, seu limite é rota. Sono Salvador, bom dia, Chanel 6225. Prossiga. Sente receber, assente da bolsa, autorização para Brasília, nível 320. Guarda cota, verifique. Guarda, Mickey, é da vez. 0-2, position. Papapá, Alfa Mike Lima, curve à esquerda na proa, correção, mantenha a proa 190, reporte pronto para o início de vetoração para a final ILS. Um 3859, confirme estabilizado. Negativo. Complete final ILS, chame do 1-1-8, decimal 95, tá 3859. 1-1-8, decimal 95. Gente. 1887, chame agora Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Cinco. 1887, copiou o controle? Afirmo, 2685, a secundária? Secundária 12545, 1887. 2545, obrigado, até logo. Baixou e travou? Gente, ponto autorizado, pistão na zero, vento uma centena com 9 graus. Ponto na zero, só informação recebo com intensidade 43. Alfa Mike Lima, curve a esquerda para o 170, seu limite permanece. Para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 5. Trip 5217, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0 no 5. Azul 9978, se redam para 250 mais. Azul 9978, reduza para 220 mais. Put your line up and wait, 1-1-0. 3859. Se o solo fosse 34, então, chame no 219, só. 219, 3859. 302, active 4TK, 2100 degrees, 99. Papá, papá, Alfa Mike Lima para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda proa 105, reporte estabilizado. Esquerda 105, para interceptar Alfa Mike. 0080 azul 9978. Azul 9978, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Tudo 15, 4000, azul 9978. Azul 9978, reduzir para 1990 mais. Reduzir para 190 mais 978. Da Juliette 3859. 3859, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, são 3859. Chame torre 1198, decimal 95. 95, obrigado. 35297, 4.